Na favela, o dia amanhece. Mãe trabalha, a esperança não esmorece. Dois irmãos, juntos na correria. Sonhando alto, mudando a rotina. É o funk batendo, tempo acelerando. Um garoto no campo, seu sonho vai voando. Jogador de futuro não vai desistir. Pra tirar a família, ele vai conseguir. Driblando a dor, na chuva e no sol. Futebol é a meta, ele vai dar o gol. Mãe sorri com orgulho no olhar. A favela é forte, não pode parar. É o funk batendo, tempo acelerando. Um garoto no campo, seu sonho vai voando. Jogador de futuro não vai desistir. Pra tirar a família, ele vai conseguir. É o funk batendo, tempo acelerando. Um garoto no campo, seu sonho vai voando. Jogador de futuro não vai desistir. Pra tirar a família, ele vai conseguir. Com cada passo ele transforma o destino. A vitória é certa, ele sabe o caminho. Na torcida irmãos gritam com fervor. Um sonho real, um lar cheio de amor. É o funk batendo, tempo acelerando. Um garoto no campo, seu sonho vai voando. Jogador de futuro não vai desistir. Pra tirar a família ele vai conseguir. É o funk batendo, tempo acelerando. Um garoto no campo, seu sonho vai voando. Jogador de futuro não vai desistir. Pra tirar a família ele vai conseguir. E quando o jogo acabar, ele vai lembrar da favela que o moldou e do sonho a brilhar. Um menino, um craque, a vida a mudar no coração da favela.